isso é com muito amor e carinho pra você, bebê. David Miranda! Canta! Dizem que os olhos são como espelho, e seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio. Dizem que a boca descreve momentos com palavras de amor, revelando o que trago no meu peito. A minha história com você não vai ser diferente, e no brilho dos seus olhos vejo o quanto você sente quando estou ausente, yeah. E se você me ouve agora vai me entender. Uma metade, tudo é nada sem você. Eu tô chegando pra te ver. Tome banho de flores, passe o seu perfume, coloca aquela roupa que me traz ciúmes. Eu estou chegando pra te amar. Espera com um sorriso de lábios vermelhos. Prepare a nossa cama, põe o vinho gelo, que eu quero brindar pra esquecer esses 10 minutos longe de você. Não vai ser diferente, e no brilho dos seus olhos vejo o quanto você sente quando estou ausente. Se você me ouve agora vai me entender. Me falta uma metade, tudo é nada sem você. Eu tô chegando pra te ver, Tome banho de flores, passe o seu perfume, coloca aquela roupa que me traz ciúmes. E eu estou chegando pra te amar. Espera com um sorriso de lábios vermelhos. Prepare a nossa cama, põe um vinho gelo, que eu quero brindar pra esquecer esses 10 minutos longe de você. Tome banho de flores, passe o seu perfume, coloca aquela roupa que me traz ciúmes. E eu estou chegando pra te amar. Espera com um sorriso de lábios vermelhos. Prepare a nossa cama, põe um vinho gelo, que eu quero brindar pra esquecer esses 10 minutos longe de você, Esses 10 minutos longe de você,